O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Opa, tô chegando na área! Segunda-feira, meu povão! E aí, tudo tranquilo? Tudo firmeza? Tá começando mais um Conexão Sertaneja aqui na sua rádio preferida. Muito prazer! Eu sou o El Lima e a partir de agora eu convido você a ficar aí coladinho no rádio que vai começar o Conexão Sertaneja ao vivo pra você que tá curtindo aqui na sua rádio preferida, tá bom? E hoje eu prometo que o Conexão Sertaneja de hoje, o programa de hoje, vai estar maravilhoso. E vamos que vamos, você interagindo com a gente aqui no e-mail, pedidosconexãosertaneja@hotmail.com ou também através do nosso Facebook. Facebook é fácil, facebook.com/conexãonorádio, e você interagindo com a gente. Vamos começar o programa de hoje e vamos começar com o Grupo Haas. Vamos lá, pra começar, tem pão com mortadela, tudo de bom? Esse é o Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, música nova todo dia. E ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem pão com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem pão com mortadela. Ele quebra em cima, ela quebra embaixo. Ele vai com fogo, ela vem com facho. Ele pega ela tudo, ele mexe, ela coxa. Ele vai, ela vem, ele dança, ela rocha. Ele quebra em cima, ela quebra embaixo. Ele vai com fogo, ela vem com facho. Ele pega ela tudo, ele mexe, ela coxa. Ele vai lá, vem, ele dança, ela rocha, irmão. Chegou o Grupo Haas com uma dança nova, misturando ritmos desse verão. A maneira é arrojada, não tem quem não namora. Caia pra cima agora, segura o rojão. No meio da galera, procura o seu par. Pega na mão, chama pra perto de você. A dança é gostosa, é de se apaixonar. Quero ver todo mundo aqui enlouquecer. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem pouco mortadela. E gruda, gruda com o Grupo Haas. Ele quebra em cima, ela quebra embaixo. Ele vai com fogo, ela vem com facho. Ele pega tudo, ele mexe, ela coxa. Ele vai lá, vem, ele dança, ela roxa, irmão. Chegou o Grupo Haas com uma dança nova, misturando ritmos nesse verão. A bandeira é arrojada, não tem quem não namora. Caia pra cima agora e segura o rojão. No meio da galera procura o seu par. Pega na mão, chama pra perto de você. A dança é gostosa, é de se apaixonar. Quero ver todo mundo aqui enlouquecer. E ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem pão com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem pão com mortadela. Ela grudadinha nele, ele grudadinho nela, assim, que nem pão com mortadela. Ela gruda, gruda nele, ele grudadinho nela. Delícia! É que nem pão com mortadela. E grudadinho que nem pão com mortadela. Vai ficar o Grupo Haas e você até o dia amanhecer. Isso não vai ser. Conexão Sertaneja. As Mina Pira. Para de dizer que eu não presto, que eu sou traste, que eu sou resto, que eu não sirvo pra você. Vive viajando em revista, que homem é aquele artista que aparece na TV. Eu não tomo whisky importado, meu carro é financiado, meu AP é de aluguel. O meu telefone é pré-pago, minha geladeira é consumo, meu colchão é da Progel. Eu sei que o meu amor é 10 e o meu carro é um Gol 1000. A placa é 2930, isso faz com que eu me sinta mais amado no Brasil. Para de dizer que eu sou chato, que eu corto seu barato toda vez que a gente encontra. Se eu te chamo pra ir no Habib's, três esfirras, quatro filhos, já tá bom demais a conta.

água que vem pra molhar esta noiva que é você. Pra mim você é linda, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. O meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Conexão Sertaneja. Só as tops do sertanejo universitário. Esse é o som de César Menotti, Fabiano, Vida Cigana, versão 2013, aqui no Conexão Sertanejo, o melhor programa sertanejo. Pra você que tá curtindo a programação, as músicas que tocam em todo mundo. Mundo não, em todo o Brasil não, Elcio, tá louco, cara? Todo o Brasil, a música sertaneja que toca aí em todas as rádios, toca aqui no Conexão Sertaneja e também no Paraguai. A galera do Paraguai aí curtindo a programação, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. O El Lima, hein? Um abraço pra galera também que tá interagindo lá no meu Facebook. facebook.com/UelLimaSolo. Se não achar, você procura só o El Lima Solo lá no Pesquisar e boa. Rolou por aqui também Matheus e Cristiano, Me Pegou no Fragra, e a primeira foi Jadson, Jeitinho Carinhoso. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu volto com muito mais músicas aqui no maior e melhor programa sertanejo do mundo. É o Conexão Sertanejo. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta no maior programa sertanejo. É o Conexão Sertaneja nesta segunda-feira. Eita, nós! E muito som bacana, continua aqui. Você interagindo comigo no facebook.com/conexãonorádio. E também pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com. Manda ver lá, seu amigo El Lima, manda sua música. E agora tem mais uma sequência feita com muito carinho pra você. Agora tem DJ Maluco e Aladim. Oh, delícia! Aqui no Conexão Sertaneja, claro. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Arrocha que ela gosta. DJ Maluco e Aladim, simbora! Ei, tá frio, que tá um beijo quente, com gosto de pecado, eu posso te fazer virar. Dança comigo, por favor, não dispensa, não tenho compromisso, tô disponível pra ficar. Fala pras suas amigas que só vai ali já volta, que você não vai demorar. Fala, vamos conversar ali no estacionamento, pra elas não se preocupar. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Vem pra cá, minha delícia, a rocha que ela gosta. E ei, tá frio, que dá um beijo quente, com gosto de pecado, eu posso te fazer virar. Dança comigo, por favor, não dispensa, não tenho compromisso, tô disponível pra ficar. Fala pras suas amigas que só vai ali já volta, que você não vai demorar. Fala, vamos conversar ali no estacionamento, pra elas não se preocupar. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer. Oh, delícia, vamos sair daqui pra conhecer o meu apê. Oh, delícia, a gente vai voltar antes do dia amanhecer.

sensual. Menina, se eu te vejo, eu começo a passar mal. Um cigarro atrás do outro e o meu copo sempre cheio. O mundo tá pequeno, mas eu tô aqui no meio da galera, na balada. E você fingindo que não sente nada. Fico louco de desejo, descontrolado eu vou aí te dar um beijo. Beijo roubado tem sabor de emoção. É só doer, é condição. Eu tô causando dor demais e se eu te vejo. Ai que delícia esse seu beijo. Beijo roubado tem sabor de emoção. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexão no rádio e curta nossa página. Você vive procurando a fórmula do amor, se entregando de alma e coração. Ando o mundo, se machuca e vê que não passou de um encanto, uma desilusão. Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor. Nem se toca que eu posso gostar. Abra os olhos, olha em volta tudo que você criou. Nosso fogo não dá pra apagar. É só juntar as coisas, tá tudo no ar. Ingrediente dessa receita de amar. Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou. Você chorou. Misture todo o brilho dos seus olhos só de ver você me procurar. Vai ter na sua frente tudo que precisa da receita de amar. Só juntar as coisas, tá tudo no ar. Ingredientes dessa receita de amar. Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou. Misture todo o brilho dos meus olhos só de ver você me procurar. Vai ter na sua frente tudo que precisa na receita de amar. Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou. Junte com as noites do meu quarto cada gota que você chorou. Você me procurar, vai ter na sua frente tudo que precisa na receita de amar. facebook.com/conexão no rádio. A gata da vizinha chegando com a balada. Deu tchau pro namorado e depois que ele saiu. Tava armado, combinado com as amigas. O pedido era certo, entrou no carro e sumiu. Eu sou discreto, sou descolado. Esquenta não, seu segredinho tá guardado. Eu sou esperto, eu tô ligado. Tá aprontando, escondida do namorado. Agora você tá na minha mão. Se der mole eu vou contar, de santinha não tem nada. Já percebi, vou me dar bem nessa parada. Agora sou seu adjunto, tô junto, suplente, segundo namorado. Não te deixo carente, agora sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. É meu combinado com você daqui pra frente. Meus parceiros Zé Ricardo e Thiago, essa mulher é terrível, meu irmão. Henrique Rangel, eu peguei ela beijando na porta do banheiro, rapaz. Lascou, hein? A casa da vizinha, chegando da balada. Eu tinha pro namorado e depois que ele saiu, tava tudo amado, combinado com as amigas. O perdido era certo, entrou no carro e sumiu. Eu sou discreto, sou descolado. Esquenta não, seu segredinho tá guardado. Eu sou esperto, eu tô ligado. Tá aprontando escondida do namorado. Agora você tá na minha mão. Se der mole eu vou contar, de santinha não tem nada. Já percebi, vou me dar bem nessa parada. Agora eu sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. Não te deixe carente, agora eu sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. É, meu combinado com você daqui pra frente, hein? Tô junto, suplente, segundo namorado. Não te deixe carente, agora eu sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. É, meu combinado com você daqui pra frente. Da vizinha, chegando da balada. Eu tinha pro namorado e depois que ele saiu, tava armado, combinado com as amigas. O perdido era certo, entrou no carro e sumiu. Eu sou discreto, sou descolado. Esquenta não, seu segredinho tá guardado. Eu sou esperto, eu tô ligado. Tá aprontando escondida do namorado. Agora você tá na minha mão. Se der mole eu vou contar, de santinha não tem nada. Já percebi, vou me dar bem nessa parada. Agora sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. Não te deixo carente. Agora sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. Não te deixo carente. Agora sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. Não te deixo carente. Agora sou seu adjunto. Tô junto, suplente, segundo namorado. É meu combinado com você daqui pra frente. Ó, tô junto, viu? Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Henrique Rangel, segundo namorado. Rolou por aqui também Jorge Henrique e Rodrigo. Receita de Amar, Jaime Júnior, Beijo Roubado, Lucas e Diogo, a música é Refúgio, aqui no Conexão Sertaneja, ao vivo pra você aqui pela sua rádio preferida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela sua grande amizade, pelo seu carinho aqui na sua rádio preferida. Conexão Sertaneja no ar pra você interagir com a gente é fácil. Pedidos Conexão Sertaneja, @hotmail.com ou também através do Facebook. facebook.com/conexão no rádio. Meu Facebook é fácil, é Well Lima Solo. Digita lá, Well Lima Solo, um cara bonitão que vai estar na foto lá, sou eu mesmo. E você pode curtir a minha fanpage, tá bom? Eu vou pro intervalo, mas daqui a pouco eu volto com muito mais músicas aqui no Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta! Nossa, Ué, o que está acontecendo com vocês? Já estamos de volta aqui no maior e melhor programa sertanejo. Para você que está curtindo aí, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência no carro, no trabalho, tá aí na casa tomando aquela gelada. Obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo pela audiência. E vamos, que tem mais uma sequência maravilhosa aqui no pro seu programa Do Seu Jeito, com Conexão Sertaneja. E para começar, tem ele que eu adoro. Essa música eu adoro de paixão. Sou Bacana do Eduardo Costa, Anjo Protetor, aqui no Conexão Sertaneja. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar. amigos tentam me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu. Não posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Peça sua música pelo e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com. Me diz em qual cantada que você vai cair. Só pra facilitar, você vem sempre aqui. Pois eu só ando vindo quando você vem. Meu Deus, eu não sabia que boneca andava. Se eu te desse um nome, de Thaís eu chamava. Hoje é seu dia, tá espetacular. Deixa eu te perguntar se é seu aniversário. Tá de parabéns, olhei no dicionário e na palavra linda tinha uma foto sua. Era você. Se seu cachorro tem algum telefone, pede ele pra mim, pra eu perguntar seu nome, pra eu poder explicar o motivo do seu tombo. Do céu você caiu, e sua linda, seu defeito tá aí na sua boca. Me diz porque ela ainda não tá aqui na minha boca. Eu não sou pedreiro, mas quando você passar, eu também vou falar. Gostosa, delícia, eu também vou gritar. Gostosa, delícia, quando você passar. Deixa eu te perguntar, é seu aniversário, tá de parabéns. Olhei no dicionário e na palavra linda tem uma foto sua. Era você mesmo, hein? Se seu cachorro tem algum telefone, pede ele pra mim, pra eu perguntar seu nome, pra eu poder explicar o motivo do seu tombo. Do céu você caiu, ei, sua linda, seu defeito tá na sua boca. Me diz por que ela não tá aqui na minha boca. Eu não sou pedreiro, mas quando você passar. Ei, sua linda, seu defeito tá aí na sua boca. Me diz por que ela ainda não tá aqui na minha boca. Eu não sou pedreiro, mas quando você passar, eu também vou falar. Gostosa, delícia, eu também vou gritar. Gostosa, delícia, quando você passar. Delícia, quando tá, sua linda? O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar. Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar. Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja eu. Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu. O amor da sua vida era eu, o não era verdade. Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo, mesmo sabendo que tudo pode acabar. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Mente pra mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te adoro. Menina indecente, que finge ser carente, e é desse jeito que eu te provoco. Esse é o som do Gustavinho, meu xará, cara. Gustavo Lima, Mente Pra Mim, aqui no Conexão Sertaneja, ao vivo aqui pela sua rádio preferida. Rolou por aqui também Denner Ferrari, Sua Linda. A primeira foi o Eduardo Costa, Anjo Protetor. Só música boa pra você, né, filhão? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Eu sou o El Lima e vou levando muita música sertaneja no seu rádio. E é claro, você interagindo comigo, mandando aquela beijoca que eu adoro, adoro. E também aproveitando, quero mandar uma beijoca pra Elizabeth, que tá curtindo a programação, a Michele e a Ana Catherine, que mandaram o recadinho lá no Face. Muito obrigado pelo carinho, um beijo pra todo mundo que tá curtindo aí o programa Conexão Sertaneja, tá bom? Vamos que vamos, né, Uel? Vamos tocar mais músicas. Agora tem Marlon e Maicon, Preciso de Você Agora, no Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja, bruto demais. Espalhadas pelo chão, telefone muda, só aumenta a solidão. Me pergunto se andou pensando em mim. Comigo sempre é assim. Já são 2 da manhã. Estou aqui sozinho, preciso de você agora.

De menina, mulher, o que você quiser. Mineirinha ferveu. Terra quente, sedenta, de chuva caindo, sou eu. Rio molhando a beleza da mata fechada, sou eu. Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu. De menina, mulher, o que você quiser. Mineirinha ferveu. De menina, mulher, o que você quiser. Mineirinha ferveu. De menina, mulher, o que você quiser. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Esse é o som da Paula Fernandes, Mineirinha Ferveu, aqui no Conexão Sertaneja. Só música boa pra você que tá curtindo a programação. Vamos que vamos. E a gente vai pro intervalo rapidão. Daqui a pouco a gente volta com muito mais músicas. Fica ligado, Conexão Sertaneja, volta já. Continue ligado, Conexão Sertaneja, volta já. Se há coisa que não podemos descurar na nossa vida, é a saúde. E porque já lá dizia a canção, beleza é fundamental, decidimos juntar saúde com beleza. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, Márcia Ferreira apresenta-lhe Saúde com Beleza. Um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante essencialmente 60 minutos, lhe apresenta conselhos e dicas, sempre na voz de quem sabe. Saúde com Beleza, de segunda a sexta, entre as 19 e as 20, com Márcia Ferreira, no Canal 2, da Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estamos de volta com o programa de maior audiência do seu rádio. A música sertaneja na dose certa pra você aqui no Conexão Sertaneja, hein? Vamos abrindo mais um bloco aqui de muita música bacana e agora tem Taeme e Thiago, Sinto Saudades, aqui no Conexão Sertaneja. Sinto saudade, já sentia até mesmo antes de te conhecer. Sinto saudade do domingo lá em casa sem ter nada pra fazer. Sinto saudade de deixar você prestando o quinto vestibular. Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar. Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão. Eu tava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão. Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado, do frio na barriga e a mão gelada, sabendo que tava ao seu lado. Eu sinto saudade. Eu vivo sentindo a sua saudade de nós, na voz. Saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo a sua saudade.

mas passar a noite só fazendo coisa boa. O Conexão Sertaneja também está no Face. Acesse facebook.com/conexãonorádio e curta nossa página. Grita, amor, eu gosto quando você grita, amor. Grita, amor, geme, amor. Eu gosto quando você geme, amor. Geme, amor. Sorriso, tem magia, tem feitiço, sou doidinho por você. Gosto do jeito que me consome, o seu cheiro me dá fome, eu me arrepio por inteiro. Você vive me testando, questionando, perguntando o que eu gosto em você. E eu vivo te enrolando, rodeando, cozinhando, mas agora eu vou te ver. Grita, amor, eu gosto quando você grita, amor. Grita, amor, geme, amor. Eu gosto quando você geme, amor. Testando, questionando, perguntando o que eu gosto em você. E eu vivo rodeando, te enrolando, cozinhando, mas agora eu vou dizer. Grita, amor, eu gosto quando você grita, amor. Grita, amor, gente, amor, eu gosto quando você gente. Esse é o som de Munhoz e Mariano. Grita, amor! Grita aí, vai! Eita, nós! Aqui na programação do Conexão Sertaneja, Tia Garotos passou por aqui também, fazendo coisa boa. Taeme, Thiago, começando muito bem com essa música linda. Taeme, Thiago, Sinto Saudades, aqui na programação do Conexão Sertaneja, e você interagindo com a gente através do e-mail pedidosconexãosertaneja@hotmail.com ou também na nossa fanpage no Facebook, que é fácil. facebook.com/conexãonorádio e através da minha face, do meu Facebook também, você pode interagir comigo, facebook.com/uellimasol, beleza? Se não tem mar, vamos pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar, meu amor, me beija. Se não tem mar, vamos pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar, meu amor, me beija. Se não tem mar, vou pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar, meu amor, me beija. E aí? No bar aonde é se amar, namorar, paquerar, pra que todo mundo veja. Coisa de mar, mulher é coisa de mar, que todo homem deseja. Mergulha no coração, submergir na paixão de quem lhe dá mais carinho. Deixa a tristeza pra lá, se não tem mar, vou pro bar, tomar aquele chopinho. Se não tem mar, vamos pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar. Meu amor, me beija, se não tem mar, vou pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar. Meu amor, me beija. amar, namorar, paquerar, pra que todo mundo veja. Sereia é coisa de uma, mulher é coisa de uma, que todo homem deseja. Mergulha no coração, submerge na paixão de quem lhe dá mais carinho. Deixa a tristeza pra lá, se não tem mais vou pro bar tomar aquele chopinho. Se não tem mais vamos pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar. Meu amor me beija. Se não tem mais vou pro bar, que lá tem cerveja, vou me afogar. Meu amor me beija. Se não tem mais vou pro bar, que vou me afogar. Conexão Sertaneja, as Mina Bira. Sabe por que eu sou gostosão da mulherada? Cola em mim então, vai! Normal, assim, mamãe passou açúcar em mim. É assim, mamãe passou açúcar em mim. Vai! É Marcos Paulo e Julian chegando na balada. Sente a vibe, mulherada. Vem, vem, vem. É Marcos Paulo e Julian chegando na balada. A mulherada pira, fica toda assanhada. Vai descendo, vai subindo, empinando até o chão. Ela já tão louquinha, a gente mandando pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão. Já dei sinal de passado, já fiz o lelelê. De Camaro e Dodge Ram, eu fiz o tchere tchere. O Neymar já aprendeu, chegou a sua vez. O segredo desse trem, eu vou contar pra vocês. É assim, mamãe passou açúcar em mim. É assim, mamãe passou açúcar normal. Assim, mamãe passou açúcar em mim. É assim, mamãe passou açúcar em mim. Vai! Marcos, Paulo e Julian chegando na balada. A mulherada pira, fica toda assanhada. Vai descendo, vai subindo, empinando até o chão. Ela já tão louquinha, a gente manda no pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão. Já dei sinal de passado, já fiz o lelelê. De Camaro e Dodge Ram, eu fiz o tchere tchere. O Neymar já aprendeu, chegou a sua vez. O segredo desse trem, eu vou contar pra vocês. É assim, mamãe passou açúcar em mim. É assim, mamãe passou açúcar normal. Assim, mamãe passou açúcar em mim. É assim, mamãe passou açúcar normal. Assim, mamãe passou açúcar em mim. É assim, mamãe passou. É assim, mamãe passou açúcar em mim. Assim, mamãe passou açúcar em mim. Conexão Sertaneja, detonando as melhores. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta pro último bloco do Conexão. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Opa, já estamos de volta aqui no programa de maior audiência no seu rádio. É o Conexão Sertaneja, levando o que toca de música boa aqui na sua rádio preferida. E a partir de agora tem o último bloco do Conexão Sertaneja. Só música boa, só música legal pra você que tá curtindo a programação aqui na sua rádio preferida. É o seu amigo El Lima, levando muita música bacana, muito som legal pra você aqui no Conexão. E vamos que vamos, né, El? Começando muito bem mais um bloco, o último bloco do programa de hoje, segunda-feira. Roger e Robson, Me Queira Por Amor, aqui no Conexão Sertaneja. Me Foi nos seus olhos que eu me enganei. Foi no seu beijo que eu me perdi. Foi nos seus braços que eu me entreguei. Quis cair fora e não consegui. Foi do nada de repente que a gente se encontrou. Foi de uma brincadeira que a gente se envolveu. Beija-flor não se aproxima antes de abrir a flor. Nossos corações se abriram pra ligar você e eu. Me queira por amor, mas não me prenda com paixão. O amor pode durar, mas a paixão pode sumir. Me queira por amor, mas não me prenda com paixão. A paixão pode ter lágrimas, o amor só faz sorrir. Me queira por amor, mas não me prenda com paixão. O amor foi quem mostrou você pra mim. Foi do nada de repente que a gente se encontrou. Foi de uma brincadeira que a gente se envolveu. Beija-flor não se aproxima antes de abrir a flor. Nossos corações se abriram pra ligar você e eu. Me queira por amor, mas não me prenda por paixão. O amor pode durar, mas a paixão pode sumir. Me queira por amor, mas não me prenda por paixão. A paixão pode ter lágrimas, o amor só faz sorrir. Me queira por amor, mas não me prenda por paixão. O amor foi quem mostrou você pra mim. Me queira por amor, mas não me prenda por paixão. O amor pode durar, mas a paixão pode sumir. Me queira por amor, mas não me prenda por paixão. A paixão pode ter lágrimas, o amor só faz sorrir. Me queira por amor, mas não me prenda por paixão. O amor foi quem mostrou você pra mim. O amor foi quem mostrou você pra mim. Conexão Sertaneja. Música nova todo dia. Comprou até um carro novo. Tá bebendo uísque pra aparecer. Tá usando roupa de marca. Perfume importado pra eu perceber. Mudou o corte do cabelo. Entrou na academia pra ficar sarado. Sai sempre com suas amigas. Sei que daria tudo pra estar do meu lado. Mas tudo que vai sempre volta pra mim. Não importa se você mudou. Me fez de gato e sapato. Agora te joguei no mato e não tem mais amor. Perdeu, perdeu. Esse meu corpinho perdeu, perdeu. Aquele meu beijinho perdeu. Perdeu, meu corpo mexendo. Perdeu, perdeu. Vai ficar querendo. Perdeu, perdeu. E já não tem mais jeito. Tudo que tinha direito agora não é seu. Comprou até um carro novo. Tá bebendo pra aparecer. Tá usando roupa de marca. Perfume importado pra eu perceber. Mudou o corte do cabelo. Entrou na academia pra ficar sarado. Sai sempre com suas amigas. Sei que daria tudo pra estar do meu lado. Mas tudo que vai sempre volta pra mim. Não importa se você mudou. De gato e sapato. Agora te joguei no mato e não tem mais amor. Perdeu, perdeu. Esse meu corpinho perdeu, perdeu. Aquele meu beijinho perdeu, perdeu. E já não tem mais jeito. Tudo que tinha direito agora não é seu. Perdeu, perdeu. Meu corpo mexendo. Perdeu, perdeu.

balada. Eu puxo nos cabelos, dou tapa na bundinha, boto ela de joelhos. Fala que sou bom de cama, que mordo no ouvido, que jogo na parede, sou sacana e atrevido. Se quer sentir a chapa quente, é só chamar que eu vou. 24 horas no ar, é só chamar que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou. Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, não para, não para, não para. Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, não para, não para, não para. Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, não para, não para, não para. Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, não para, não para, não para. Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, não para, não para, não para. Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ai, não para, não para, não para, não. Conexão Sertaneja. Hugo e Fernando com Carlos e Jader, ai, ai, ai. Falou por aqui também Chitãozinho e Chororó com Fernando e Sorocaba, do Tamanho do Nosso Amor. Paula Baluarte rolou por aqui também com Perdeu. Roger e Robson, foi a primeira Miqueira por Amor. E é o seguinte, galera, o programa tá acabando, mas amanhã, terça-feira, a gente tá de volta, levando muita música bacana, muito som legal pra você aqui no Conexão Sertaneja. Beijo, fica todo mundo com Deus, beijo no coração de todo mundo e até amanhã. Mr. Catra, quando ela bebe... Ah, é o desânimo, irmão. Olha só. Quem não te conhece, que te compre. As carinhas de santo. Que é comportada quando ela me vê. Sei que não é da minha conta. Olha, mas ela sempre apronta. Quando sai com as amigas pra beber. Olha só o que ela faz. Ela bebe, pede mais. Ela faz loucuras. Meu Deus, vai dar PT. Quando bebe ela fica louca, quando bebe ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe ela dá beijo na boca. Quando bebe ela fica louca, quando bebe ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe ela dá, toda vez que ela bebe ela dá. Quando bebe ela fica louca, quando bebe ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe ela dá beijo na boca. Quando bebe ela fica louca, quando bebe ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe ela dá, toda vez que ela bebe ela dá. A maior condição, ela dá uma empinada. A libido, delícia, tesão. E não tem a rapaziada. Ela dá o tempero do pico. Ela dá o ritmo da balada. Ela dá inveja nas solteiras e muita revolta nas casadas. Quem não te conhece, quem te compre, faz carinha de santo. Que é comportada quando ela me vê. Sei que não é da minha cor, mas ela sempre é pronta. Sai com as amigas pra beber. Olha só o que ela faz. Ela bebe, pede mais. Ela faz loucuras. Meu Deus, vai dar PT. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá beijo na boca. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá. Toda vez que ela bebe, ela dá. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá beijo na boca. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá. Toda vez que ela bebe, ela dá. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá beijo na boca. Quando bebe, ela fica louca. Boca, tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá beijo na boca. Quando bebe, ela fica louca. Quando bebe, ela tira a roupa. Toda vez que ela bebe, ela dá. Dá confiança pro Mr. Catra, aí ela fica maluca. Com Daniel e o Jorge Luca. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.